Torre Salvador, bom dia, Azul Patrono 77. Solicito autorização de tráfego, ciente da Bravo, nível 360, Vitória. Patrono 77, por gentileza, poderia informar se recebe a informação da TIS em 127, decimal 75? Afirmo, com informação Bravo, Azul 4177. A informação corrente é a Charlie, só que eu não a recebo aqui na torre. Eu poderia verificar agora se o senhor continua recebendo e está recebendo a informação, Charlie? Tá, ok, vou verificar. Aguarde um momentinho, obrigado. Torre Azul 4177. Prossiga, senhor. Negativo, recebendo a Charlie. Eu recebi a Brava, agora a Charlie não. Sim, somente me confirme. O senhor está recebendo a informação Brava, correto? Negativo, não estou recebendo nenhuma informação. Então, sem informação mais suficiente, o senhor está pronto para a cópia. Eu tenho 360 aprovado para a Vitória. Prova para a cópia. Azul 4177 autorizado para a Sierra Brava, Vitor Tango. Nível de voo 360, pelo Whisky 50. Decola da pistão zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após voa direto, posição Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5532, azul 4177. É, o azul 4177, autorizado vitória, 360, é pelo ISC 50, decolando a 10, curva direita, da L. Só poderia confirmar após da L a posição? Após da EL, posição Leda, após direto Bidev, transponder 5532. Gente, então, da EL, Leda, direto Bidev, controle 198, transponder 5532, o 4177. Protegimento correto, o 4177, portão 1, nós chamamos pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chamará. O sono voltando? 4177, tem escuta, prossiga. Por gentileza, poderia checar a informação do Jati se já recebe na frequência? Um momento. Tô aí, com licença, o 6789. Por um momento ela funcionou, agora parou de novo. É isso exatamente que eu percebi aqui, senhor. Grato 4177, eu vou tentar consertar aqui. Alô, 4177. Senhor. Ainda não recebe a informação, Otis. Copiado. Só um... Bombardier Web 5898 para as condições negativas. Bom dia, 5898, só um minuto para as condições, estou checando o equipamento 2X. Caso não consiga resolver a pane, já volto com as condições, ok? 5898. Muito obrigado, 98 na escuta. Salvador, no Web 7649, 7649, Bravo. 7649, Guarulhos 340, de coordenar, um minuto para o Corvo, senhor. 7649, Prossiga, senhor. Com a previsão para Copa. Afirma, pronto para Copa, senhor. Firmo. Objeto 7749 autorizado para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo. Nível de voo 340 para o Whisky 50. Decola da pistão no zero. Primeira curva à direita, subida da L até a posição LED após BDEV. Controle 119-8, aciona 5534, objeto 6749. 30 Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos, upper 50, nível 340, decola pistão 0, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev, controle 1998, 5534, AB 6749. Procedimento correto, 6749, portão 10, chame para o pushback acionamento. 6749, gente. Solo Salvador, bom dia, Webjet 5717, para autorização Galeão no 340, na sua escuta, pronto para código. Obrigado, senhor, só mais um minuto. Obrigado. Solo Salvador, Webjet 5717. Torre Salvador, 4177 para pushback acionamento da 1. Aprovado na 1 no 4177, chame táxi. Chamará. Objeto 5898 para as condições. 5898, prossiga, senhor. 5898, pistinho ozono 0, vento agora variável com 2 nós, com 300 graus, variável de 300 graus até 90 nós. Chuva agora sobre o campo, senhor, chuva leve na cabeceira 28, vindo aqui para a cabeceira 10, temperatura 28 graus, ajuste no 0 no 2, senhor. Muito obrigado. Eu, F-6749, solicito pushback, saneamento gate no 0. Gate no 0, aprovado, senhor, chame táxi 6749. Autorizado, chame para táxi 6749. Objeto 5717, confirme se a clareza e intensidade, por favor. Clareza 5, intensidade 5, senhor. O ATIS continua fora, já foi acionado técnico, por gentileza, frequência 118.612. 18.6, afirmativo. Salvador, 5717, bom dia. Bom dia, 5717, eu tenho aprovado o nível de voo 340 para o Galeão. Estinho ozono 0, vento agora variável com 2 nós, variando de 300 graus e 100 graus. Chuva leve sobre o campo, temperatura 28 graus, ajuste no 0 no 2. O senhor copia o 340. Afirmativo, 340. Objeto 5717 autorizado para o Galeão, nível de voo 340, via para o Whisky 50. Decola da pistão no zero com curva direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, aciona 5541 no objeto 6797. Autorizado para o Galeão, 340 é o nível, que 50, decola da pista 10, fazendo curva direita, faz a subida da EL até Leda e depois direto Bidev. 198 é o controle após a decolagem, 5541 no transporte. 5541, cotejamento correto, objeto 6797. Chame pronto para o push para acionamento. Confirme somente seu portão, por gentileza. Portão número 3, portão número 3. 3, copiado. Obrigado. Torre, November 769, Charlie Charlie. 769, Charlie Charlie, prossiga. A informação aqui, a gente não recebeu o plano ainda, é... O Congonhas está sendo pela Frisk 50 ou 58? Muito bem, senhor. Devido ao OTAN, não está sendo por nenhuma das duas. Devido ao OTAN, a decolagem a partir das 7 Zulu está sendo via. Só um minuto. Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, então direto Tira. Ok, então. É, vamos programar essa saída então. Obrigado. Ok. Alô, Torre. Para sua informação, tem uma forte microfonia no fundo da sua transmissão. Possível que tenha algum alto-falante aberto aí. Negativo, senhor. Ok, melhorou agora. 3201, transfere informação Bravo. 201, chegada 11, décima 2000, ajuste 1012, informe localizador. 2012, atualizado via então, chama o localizador, 3201. Então é web 5898, centro das condições, destino com fins, pronto para corte. 5898 autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, rota direta. Decolador 10 com curva direita, subida da ela até a posição Leda, após direto bridge, após direto controle 198, aciona 5542 o objeto 5898. Autorizado com fins nível 340, conforme o plano, decola da 10, curva direita, cumprindo Dael, Leda, depois do direto bridge e DCT com fins 198 ao controle, transponder 5548, F5898. 5548, correção, 5542, o transponder 5898. Opa, 5542, corrigido então. Correto, 5898, portão 5, chame pronto para o posicionamento, senhor. Ok, obrigado. Torre Salvador Azul 4177 para o táxi, alternando com o fim, 2 horas e 40 de autonomia, 1-06 a bordo. 1-06, 12-40 com fins copiados, Azul 4177, táxi aprovado via Índia e Alfa, tem o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 1-2, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, Azul 4177. Gente autorizada via Índia, Alfa, ponto de espera da 1-0, altímetro 1-0, 1-2, Azul 4177. Para o táxi da 76749, 115 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia alterna com fim. Quatro horas com fins, poderia somente confirmar a POB? 115. 115, copiado, objeto 6749, táxi aprovado, pátio principal, Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, no 2. No ponto de espera, chama e quando pronto para decolagem, 46749. Autorizado táxi, Pátio Juliette Alfa, ponte espera da 1-0, chama pronto. 1-0, 1-2, ajuste, o 6-7 do lado. Torre, o azul 4177, ponte espera, 1-0, pronto. Azul 4177, autorizado alinhar e decolar, pista no 0. Vento variável com 3 nós, agora 0,6, 0 graus, ajuste 1012. Gente, autorizado a decolagem, pista 10, ajuste 1012, azul 4177. Bom dia, 5808. Bom dia, 5808, prossiga. Tem um está conseguindo pegar o ATIS aqui, tem informação? Afirmo, senhor. O documento que fornece o ATIS está agora com defeito. Eu acabei de chamar o técnico, ele acabou de me ligar o telefone, está se dirigindo para cá, mas infelizmente ainda não tem previsão para conserto. 5898, só um minuto para as condições. Azul 4177 decolou aos 57. Chama agora o controle Salvador em 198, senhor. Bom voo. 198, Azul 4177, bom dia, obrigado. Bom dia. Objeto 5898 para as condições? 5808 para as condições, por favor. Objeto 5898, pistioso no zero, nível de transição 050, vento variável com 3 nós agora, variando de 080 graus até 1,70 nós, chuva leve sobre o campo, teto de 1.700 pés, visibilidade de 6 km, temperatura 2,8 graus, ajuste no 012. 5898 copiou, ok, obrigado. Ok. Pushback acionamento, objeto 5717, portão 3. Portão 3 livre, puxa acionamento, 5797, chame táxi. Botará para o táxi afirmativo. Objeto 6747, do lado. Prossiga, senhor. Próxima posição da zona zero, pronto. Objeto 6749, linha decola, pistão no zero. Vento variável com 3 nós, ajuste no 012. Autorizado a linha de decolar, pistão no zero, 6749. Quebec, acionamento posição 5, F5898. F5898, livre posicionamento, senhor Chimetax. Autorizado do 598 F. Objeto 6749, decolou 03, chama agora o controle de Salvador em 1 no 9, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Controle de Salvador, bom dia, web 6749, decola, passa 1500 no perfil. 749, sub, mantém o 340, saída da El, vigilância radar. 340, da El, copiado, 49.